tremeu, minha boca secou, é mentira. Ele entrou de mãos dadas com outra, tá feliz da vida. Pra mim acabou a graça, alguém me tira dessa festa. Ele não cumpriu a promessa de esperar eu superar. Eu parei na frente do casal e ele bambiou as pernas, quase passou mal. Com o coração quebrado, quase que saí do sério. Onde vi que sou mais forte que um homem de ferro. Parei na frente do casal e ele bambiou as pernas, quase passou mal. Com o coração quebrado, quase que saí do sério. Onde vi que sou mais forte que um homem de ferro. Como eu fui forte, peguei na mão dele e disse boa sorte. É mais uma nossa. Dessa festa, ele não cumpriu a promessa de esperar eu superar. Eu parei na frente do casal, ele bambiou as pernas, quase passou mal. Com o coração quebrado, quase que saí do sério. Onde vi que sou mais forte que um homem de ferro. Sorte. Em nome de Cast Produções, isso é Larissa Gomes, de um jeitinho diferente.